Sim, pode mudar. Sua vida pode transformar, Jesus, o amigo ideal. E quando tudo vai bem, está junto a você também. Jesus é mais que um irmão. Estende sempre a sua mão. Só Cristo é quem lhe dará abrigo quando em aflição. Jesus, meu Senhor, lhe dará. Tchu-tchu-tchuru, tchu-tchuru, tchu-tchuru, tchu-tchuru, tchu-tchuru, tchu-tchuru, tchu-tchuru, tchu-tchuru, sim, pode mudar. Tchu-tchuru, tchu-tchuru, tchu-tchuru, tchu-tchuru, que sua vida pode transformar, Jesus, o amigo ideal. E quando tudo vai bem, está junto a você também. Jesus é mais que um irmão. Estende sempre a sua mão, só Cristo é quem lhe dará abrigo quando em aflição. Jesus, meu Senhor, lhe dará. Tchu-tchu-tchuru, tchu-tchuru, tchu-tchuru, tchu-tchuru.